uma senhora muito bem de vida. Financeiramente, não tinha nada a reclamar. E dirigia o seu belo automóvel, quase zero quilômetro, por uma estradinha difícil, toda esburacada. Aquela mulher era muito desconfiada. Também pudera. A maioria das pessoas que se aproximava dela está sempre com interesse. E ela estava dirigindo o seu belo carro, muito bem vestida, quando de repente, puf, estourou o pneu do carro. Ela parou o veículo e ficou muito aborrecida, porque ela não sabia trocar o pneu. Ela nem sabia manusear uma chave de roda. Na verdade, ela não sabia nem onde estava o macaco do carro. E ela ficou aborrecida. Jamais tinha passado pela sua cabeça que o pneu poderia furar. E lá estava ela, naquela tarde fria, numa estradinha ruim e deserta, com um pneu furado e sem a menor ideia do que fazer. Inclusive, olhando em redor, ela começou a sentir um certo medo, porque o lugar parecia perigoso. E ela estava ali, preocupadíssima, apreensiva. Foi quando ela olhou e viu um homem vindo na sua direção. Ela observou rapidamente o tipo e viu que era um homem de mais ou menos uns 35 anos, muito mal vestido e parecia também mal encarado. Sentindo medo, ela entrou dentro do carro, fechou os vidros e travou as portas. E ficou esperando que ele passasse. Puxa, poderia ser um assaltante. Foi quando aquele homem se aproximou do carro, deu um sorriso, ela cumprimentou, e do lado de fora do carro ele disse: "Algum problema, dona?" E ela não sabia o que responder. Lógico que tinha um problema, mas ela não sabia se devia contar com aquele estranho. Foi aí que ele, percebendo a preocupação dela, disse: "Dona, meu nome é Antônio e eu moro a uns 3 quilômetros daqui. Mas a senhora não se preocupe não, que eu não sou assaltante. A senhora está com o pneu furado, não é?" E ela fez assim com a cabeça através do vidro. Ele falou: "Deixa comigo que eu vou trocar o pneu." E ele deu a volta e ela ficou pensando: ou eu confio ou não confio. Bom, também se for assalto, o que eu posso fazer? Paciência, o que ele vai levar? Vai levar meu dinheiro. Tudo bem. Ela pegou, abriu a porta do carro, saiu e disse: "Olha, moço, eu não sei nem onde é que está o macaco desse veículo." Aí ele falou: "Eu também não, porque eu não conheço, mas deixa eu procurar." Aí ele foi, localizou o macaco. "Ah, tá aqui." Foi lá, colocou no lugar, levantou o carro e disse para a mulher: "Olha, tá muito frio aqui fora. Faz o seguinte, pode entrar lá dentro e deixa que eu troco o pneu. Pode deixar que eu acho a chave de roda, deixa comigo." E ela pegou, entrou no carro, ali estava mais quentinho. E o homem ficou do lado de fora, trocando aquele pneu. Aí ela resolveu abrir o vidro e puxar conversa. "O senhor mora por aqui?" "É, eu moro uns 3 quilômetros para baixo." "Olha, eu não sou daqui não. Eu sou de São Paulo, estou viajando para Itapetininga para ver uns parentes. Foi quando furou o pneu." E ele lá, se esforçando para trocar o pneu, disse: "É, essas coisas acontecem, né, dona? Ainda bem que eu apareci. Porque, olha, aqui é perigoso sim, viu?" Aí ele terminou de trocar o pneu, colocou a chave de roda no lugar, colocou o macaco no lugar, colocou o pneu furado no lugar e disse para ela: "Olha, agora a senhora vai em frente que vai encontrar uma borracharia. Conserta esse pneu, porque vai que fura de novo. Essa estrada aqui é cheia de armadilhas. Aí a senhora vai em frente, boa viagem para a senhora." Aí a mulher, muito agradecida, pensando na sorte que teve de encontrar aquele bom homem no caminho, ela disse: "Escuta, quanto é, hein?" Ele falou, quanto é o quê? É o seu serviço, o senhor ter trocado o pneu para mim? Não é nada não, dona. Que é isso? Não, mas eu quero te pagar. Não, de jeito nenhum. E ela ficou olhando para aquele homem, tão mal vestido, com um sapato, uma bota tão velha. É, com certeza, precisando de dinheiro e recusando. Não, mas eu quero te dar uma gratificação. Não, minha senhora, eu não fiz isso para receber dinheiro algum. Eu fiz isso porque eu gosto de ajudar as pessoas que estão precisando. Sim, mas eu quero lhe recompensar. Então a senhora faz o seguinte. Quando a senhora ver alguém precisando, seja do que for, lembre-se de mim e ajude a pessoa. A senhora estará me pagando se fizer isso. E ela agradeceu muito e disse, como é mesmo o seu nome? E falou, ah, Antônio, Antônio, o pessoal me chama de Tonho, mas meu nome é Antônio. Tá bom então, seu Antônio, muito obrigado, fica com Deus. E ela ligou o carro naquela tarde fria e foi embora, feliz da vida porque tinha conseguido uma ajuda. E ela observava pelo retrovisor que o Tonho foi ficando pequenininho, pequenininho, até desaparecer na estrada. E ela continuou sua viagem. Aí começou a chover. Começou a chover. E ela estava com fome porque estava escurecendo. E mais ou menos uns 3 quilômetros para frente, aí ela viu um restaurante e resolveu parar. E ela desceu ali do carro, entrou no restaurante. Era um restaurante muito simples e só tinha uma garçonete. E aquela garçonete estava com uma barriga enorme, grávida, trabalhando grávida. E essa senhora, elegantemente vestida, porém molhada da chuva, sentou-se a uma mesa e a garçonete a atendeu com um lindo sorriso. Ah, boa noite, boa noite. Senhora deseja comer alguma coisa? É, alguma coisa. O que poderia ser? Espera aí que eu vou trazer o cardápio. Aí trouxe o cardápio, perguntou se ela queria tomar algum refrigerante, suco, bebida. Ela pediu um suco de laranja e ficou ali, observando aquela garçonete grávida. Parecia também tão pobre, trabalhando até aquela hora da noite. Então, ela pediu ali a janta, comeu a sobremesa, pediu a conta. E a garçonete, sempre atendendo com a maior gentileza e disposição, apesar também de terem outros clientes ali para serem atendidos. E aquela senhora, quando recebeu a conta, pagou com uma nota de 100 reais. E enquanto a garçonete foi até o caixa para fazer o troco da mulher, porque 100 reais era muito dinheiro, aquela senhora pegou o guardanapo e escreveu um bilhete. Escreveu algumas anotações e saiu sem que a garçonete percebesse. E quando a garçonete voltou para a mesa com aquele troco enorme, viu que a mulher não estava mais ali. Ué, onde é que aquela senhora foi? Olhou para fora e o carro dela já estava saindo. Aí ela viu o bilhete escrito no guardanapo e tinha debaixo daquele guardanapo ainda 4 notas de 100 reais. E ela ficou admirada. Puxa, 400 reais, 4 notas de 100 e mais esse troco, tá dando quase 500 reais. E no guardanapo estava escrito o seguinte bilhete. Olha, você não me deve nada. Eu já tenho muito, Deus tem me ajudado bastante. Mas quando eu estava vindo para cá, uma pessoa me ajudou sem qualquer interesse. E eu vi você grávida, fiquei com vontade de te ajudar. Considere esse dinheiro como um presente para o seu filhinho. Um abraço para você e, por favor, quando você ver alguém precisando, ajude esta pessoa, assim como alguém já me ajudou. Muito obrigado, não deixe esse círculo de amor parar em você e uma boa hora, um bom parto, que o seu filho seja uma bênção. E a mulher nem escreveu o nome no guardanapo, não assinou mais nada e já estava longe na estrada. Aquela garçonete grávida agradeceu a Deus que tivesse aparecido ali uma pessoa tão bondosa, tão generosa, e como aquele dinheiro era bem-vindo, porque, de fato, ela estava precisando. Ela não tinha nem um enxoval do filhinho, não tinha nem fraldinhas, não tinha nada. Como aquela pessoa foi útil. E ela, terminando o expediente às 10 da noite, foi embora para sua casa. Quando ela chegou, o marido já estava dormindo. Ela tomou um banho e foi para a cama. E o marido dela dormia profundamente. Ela gostaria de contar que tinha recebido uma caixinha de R$450. Mas ela não quis acordar o marido. Ela simplesmente o abraçou com muito carinho, lhe deu um beijo e sussurrou no seu ouvido: "Não se preocupe, Tonho. Deus está conosco, tomando conta de nós. Tudo vai dar certo. Te amo, Tonho." E deitou-se ao seu lado e dormiu. Como você viu, isso foi um círculo de amor, que começou com o Tonho e terminou no Tonho. Confirmando as palavras do Senhor Jesus, que disse: "Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós primeiro a eles." Olha só, que maravilha, não é? Quando você semeia, você colhe. E há realmente um círculo no universo que faz voltar para você as coisas boas ou más. Se você semear coisas más, vai colher coisas más. Mas se você semear coisas boas, vai colher coisas boas. Acredite, há um círculo neste universo. E tudo quanto você plantar, isto certamente colherá. Aquilo que você quer que as pessoas façam por você, faça você primeiro para elas. E faça sem qualquer interesse, viu? Faça simplesmente para que este círculo de amor nunca pare. O círculo de amor foi iniciado pelo Senhor Jesus e com certeza você vai poder provar as verdades da sua palavra. Por isso, sempre que estiver em você, sempre que você ver uma pessoa precisando, seja amiga ou seja estranha, ajude aquela pessoa. Faça sem qualquer interesse e com certeza a bênção poderosa de Deus voltará para a sua vida.